Rádio Triangular. Boa tarde. A segunda edição de Ventos de Rock, 30 de março de 2013, e hoje começamos com um dos projetos mais interessantes para este ano, Pinnick, Gels, Reedgan, a junção de três excelentes músicos, Doug Pinnick dos King's X, Eric Gels, um dos grandes guitarristas da área do blues rock, também Thomas Reedgan, baterista dos Mars Volta. O resultado foi este álbum, lançado no passado dia 12 de fevereiro. Hoje começamos com este Hold On, Big Brother. Wasn't even long ago. I never had too much, and I always needed more. Now I stand frustrated when I look at things today. Before I ever got here, everything was taken away. The price of freedom got too high. When you always had it, nobody wants to buy. Hey, oh. Big brother, who can we believe? Hey, oh, big brother, you're taking my money, but you can't buy my dignity. Hey, oh, big brother, we cannot conceive. Hey, oh, big brother, you're taking my money, but you can't buy my dignity. Saved up my money, bought a little place to live. Saw my ship come in, now it's leaking like a sieve. And now I'm out on an edge, wondering how this can be. I'm heading for foreclosure in the name of democracy. The price of freedom got too high. When you always had it, nobody wants to buy. Hey, oh, big brother, who can we believe? Hey, oh, big brother, you're taking my money, but you can't buy my dignity. Hey, oh, big brother, we cannot conceive. Hey, oh, big brother, you're taking my money, but you can't buy my dignity. Believe. Foi a passagem então do projeto formado pelos músicos Doug Pinnick, Eric Ells e Thomas Bridgen. Continuamos nos Estados Unidos e no Sul, o regresso dos Teddy Porter depois da estreia do álbum homónimo em 2010. Regressam este ano com Stay Golden. Fiquem então com este Fever. Teddy Porter com este Fever. Continuam a ouvir a sua emissão de eventos de rock, já de seguida também a passagem da super banda Black Country Communion. Fiquem então com Glenn Hughes, Justin Bonham, Joe Bonamassa e Derek Chanian. Common Man. Far away. Oh my, Common Man dos Black Country Communion. Um álbum recente também é este Earth Rocker para os Clutch, lançado no passado dia 15 de março. Esta banda começou na década de 90, já tem no ativo 10 álbuns. Fica então com o regresso dos Clutch para este ano. Rocker foi o regresso dos Clutch para este ano de 2013. Saído também no passado dia 12 de Fevereiro, foi o novo projeto de Seth Jordan e Michael Tichy. O projeto chama-se Sun, e o álbum chama-se Something Into Nothing. Pelo que ouvimos aqui no Ventos de Rock, é um álbum que merece uma audição atenta, para já fiquei com este enérgico e poderoso Nomad. Fique então com os Sun. Thank you. Seth Jordan, do baterista Michael Tichy, é um álbum que iremos revisitar aqui com alguma qualidade no Ventos de Rock. A seguir, um dos álbuns mais aguardados também para este ano, o regresso do Stone Sour com o seu House of Golden Bones Parte 2. O álbum está previsto para ser lançado no próximo dia 8 de abril. Para já ficamos com aquilo que apenas conseguimos deste novo registro, este Do Me a Favor. We'll be right back. Me a Favor, o tema que fará parte de House of Golden Bones, parte 2, a segunda parte da história contada pelo Stone Sour. A seguir também um dos maiores regressos para este ano. Estamos a falar de umas grandes bandas dos anos 90, os Alice in Chains, depois do último registro que foi em 2009. Vamos ficar para já com este Hollow. Foram os Alice in Chains, mais um regresso para este ano. Em princípio, o álbum irá ser lançado no próximo mês de maio. A seguir, e comprometido, vamos dar espaço à divulgação de bandas nacionais. Depois da passagem dos Paus e dos Man Eater na primeira edição, hoje damos lugar aos Blá Blá Blá, uma banda de Esposende que está no ativo desde 2006. O único registro que temos conhecimento é o EP de nome O Meu Nome é Todas as Palavras que Conheces. Uma banda que já passou por alguns palcos emblemáticos como Music Box ou Santiago Alquimista. Uma banda a ouvir com atenção e considerada como uma das maiores revelações do rock dos últimos anos em Portugal. Fica então com os Blá Blá Blá e este Kazoo. Como sempre o dia foi demais, eu nem quieto. E foi foi a passagem dos portugueses Blá Blá Blá, com o tema Casulo. No dia 12 de março foi lançado o último dos Adrenaline Mob, não álbum originais, mas sim de covers, de nome Converter. Há versões de temas de Led Zeppelin, Doors, Heart, Rainbow. Optámos por este Breaking Through. Fiquem com os Adrenaline Mob, são os últimos de hoje no Vento de Rock. Chegamos ao fim de mais uma emissão de Ventos de Rock, segunda. Só me resta agradecer a vossa disponibilidade em ouvir o programa e desejar-vos um bom fim de semana e uma boa Páscoa. Para finalizar, Richie Coulson e Peace Again. Beijos e abraços a todos.